Paracleto, um advogado. O Espírito de verdade que o mundo não conhece e nem pode conhecer. Que vos lembrará tudo o que eu disse e vos ensinará muito mais. Mostrando que o Evangelho não se encerra no Novo Testamento, mas que novas mensagens, que novos emissários trarão o consolo prometido. Através de muitos espíritos e encarnados também. A presença do Consolador também se evidencia na Itália nos fins dos séculos 11 e 12, quando três médiuns, Isabel, Hidelgardo e Joaquim de Celina, anunciam a reencarnação de jovem que brincará com os pássaros e os animais. Sua choupana será a casa de orações para todas as nações. E volta Francisco de Assis, o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. Vem Madre Teresa de Calcutá, vem Mahatma Gandhi e vem o apóstolo do Espiritismo no Brasil. Depois de tantos outros emissários, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Jerônimo Mendonça e tantos outros, vem Francisco Cândido Xavier para nos ensinar a mensagem derradeira da humildade, da caridade, mostrando que uma ação, um grama de ação, como em todas as outras filosofias que asseveram, é muito mais valiosa do que uma tonelada de palavras. E vem Chico com seu exemplo, como Francisco de Assis afirmava, que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então o Consolador vem de várias maneiras através dos emissários de Jesus, explicados e anunciados também pelo Codificador em 1857. Na Galeria de Orleans, na livraria de Messier Danty, vem à Terra no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, marcando o início de uma nova era, onde tudo aquilo que havia sido ensinado através de parábolas, porque aos homens faltava ainda o entendimento e o aprendizado, a inteligência, a compreensão necessárias, Allan Kardec é o portador dessa mensagem explicada, ratificada pelos Espíritos através do controle da universalidade das entidades superiores, através de muitos médios em toda parte. Então, o Natal de Jesus é essa mensagem que Ele vem nos trazer, que Ele é o bom pastor, que o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma, e que se há ovelhas, Ele também nos diz que existem os cabritos, que no final dos ciclos e não final dos tempos, nos diz Carlos Torres Pastorino, no final do ciclo do mundo de provas e expiações e a chegada de um novo ciclo, o mundo de regeneração que se avizinha, que muito nos preocupa a afirmativa do Espírito Emmanuel, que ainda não vimos ser corroborada por outros espíritos, mas que muitos palestrantes asseveram que o mundo de regeneração já inicia a sua chegada. Que por volta do ano 2057, 200 anos após a chegada da doutrina espírita, já estaríamos vivenciando os primórdios do mundo de regeneração. Chico Xavier afirma que desde a Segunda Guerra Mundial, 1945, 1948, muitos espíritos já não tiveram a autorização para reencarnar em nosso planeta. O reino de Deus está mais próximo do